Tenho outro em Barcelos, oh ai. Tenho outro ainda mais acima, ai. Tenho outro ainda mais acima. Tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai. Minha mãe casa-me cedo, oh ai. Enquanto sou rapariga, ai. Enquanto sou rapariga. Se o milho se achar de tarde, oh ai, não dá palha nem espiga, ai, não dá palha nem espiga. Tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai, tra-la-la-la-la-lai. Oh e oh ai, raparigas da Castela, oh e oh ai, se há de ser de vossa cora. Oh e oh ai, se o ciúme não vos quer, os casados têm mulher e os solteiros vão para fora. Oh e oh ai, o meu amor é padeiro. Oh e oh ai, traz a cara enfarinhada. Oh e oh ai, se os beijos sabem a pão, se os beijos sabem a pão, não quero comer mais nada. Nada para ti sou menos ainda que o pó do chão. Nada, nada tens o lugar do teu coração. Ninguém compreende esta loucura de te amar sem ter uma razão. Nunca deixarás de ser um sonho que me pertenceu. Nunca, e nos sonhos que tiveres, não estou eu que sou para ti menos que nada. Que a minha vida se perdeu. Eu nada sou e tu quem és nada também, ou pouco mais. E o mundo diz, e lindo diz, que enlouqueci e amei demais. Quero seguir por outro caminho para não te encontrar. Quero, mas por fim acabo sempre de voltar. E sigo os teus passos à distância. Eu que te devia odiar. Nada para ti sou menos ainda que o pó do chão. Nada, nada tens no lugar do teu coração. Ninguém compreende esta loucura de amar sem ter uma razão. Eu nada sou Vira e tu quem é? Nada tão bem, ou pouco mais. E o mundo diz, e rindo diz, que enlouqueci e amei demais. Agora nada sou, e tu quem és? Nada tão bem, ou pouco mais. E o mundo diz, e rindo diz, que enlouqueci e amei demais. Eu nada sou, e tu quem és? Coisas felizes, visão, quimera, sonho, miragem que embriaga um pobre coração louco. Assim eu me namoro a pouco e pouco. Coisas felizes me diz o teu sorriso e bate sem juízo um pobre coração louco. Assim eu me namoro a pouco e pouco. Esta coisa fez bela a vida, nascida a pouco e pouco, mas enfim. E tu vieste em boa hora, apaixonado por mim. Surgiu amor que atrai, prende e não passa, feliz vive na graça. Pobre coração louco, oh, risonho amor a pouco e pouco. Thank you. esta carta será a derradeira que eu te escreverei de amor embora. Eu sinto a dor suprema de quem chora. Vida inteira serás eternamente a feiticeira que a minha alma perdida sempre adora e que por ti pisada ainda implora. Desculpa a razão que é justiceira. A ti é quem eu quero mais que a vida. A ti e o que tu queres é meu querer. A ti esta minha alma escolhida eu dou no meu adeus todo o meu ser. Recebe-a se quiseres que é bem sentida. Amar que me mata em te perder. A mágoa que me mata em te olhar. final. Vou te pedir pra ser minha, por te pedir pra ser minha e dizer sempre que não. Lá no alto junto a Deus, ouvi os anjos cantar. Só na terra junto a ti, só na terra junto a ti, passei a vida a chorar. Só na terra junto a ti, passei a vida a chorar. O campino da Alzíria e o touro do Ribatejo são irmãos, ambos nasceram nas duas margens do Tejo. São irmãos, ambos nasceram nas duas margens do Tejo. E seja touro ou menino, o seu destino é igual. E seja touro ou menino, o seu destino é igual. Obedecer ao campino, respeitar o maioral. Obedecer ao campino, respeitar o maioral. É guerreiro, é maltês. É guerreiro, é maltês. Não me fujam outra vez, não me metam em sarilhos. Não me fujam outra vez, não me metam em sarilhos. Ai, que atrevidos novilhos, que ainda não temem pampilhos, e que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. E que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. Depois um dia o menino aprende a ler e a contar. Depois um dia o menino aprende a ler e a contar. O toirinho na manada tem de aprender a amarrar. O toirinho na manada tem de aprender a amarrar. Passa o tempo e na Alzíria já não há forças que o domem. Passa o tempo e na Alzíria já não há forças que o domem. O toirinho já é toiro, o menino já é homem. O toirinho já é toiro, o menino já é homem. É guerreiro, é maltês. É guerreiro, é maltês. Não me fujam outra vez, não me metam em sarilhos. Não me fujam outra vez, não me metam em sarilhos. Ai, que atrevidos navios, velhos que ainda não temem pampilhos e que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. E que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. Agarrei-o, é maltês. Agarrei-o, é maltês. Que atrevidos novilhos que ainda não temem pampilhos e que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. E que não respeitam nada, nem cavalos, nem manada. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Doiros e fados, sempre contigo ao meu lado, é tudo que eu mais desejo. Viver à minha maneira, andando de feira em feira, neste alegre ribatejo. Viver à minha maneira, andando de feira em feira, neste alegre ribatejo. Vem daí, partes piadas, ouvir suas desgarradas e cantar suas cantigas. O rapaz é maganão, troca a espiga e de raspão, vai beijar as raparigas. E o rapaz é maganão, troca a espiga e de raspão, vai beijar as raparigas. Quero ver em braço à cunha o toiro correr para a unha depois da rija palheta. E eu a tremer de emoção encomendo o valentão à doce virgem morena. E eu a tremer de emoção encomendo o valentão à doce virgem morena. E depois, a horas mortas, iremos para Portas, beber e cantar fado. Tudo isto é o que eu desejo, e dentro do meu ribatejo, sempre contigo ao meu lado. Tudo isto fazem festinhas para nos consolar. Mostram todo o seu carinho e com um beijinho nos ensinam a amar. Sem mulher não somos nada, com certeza penso eu. Por isso viva as mulheres, dizem todos, digo eu. Por isso vivem comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres, todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres, e se andam assim jeitosas. Viva as mulheres, viva as mulheres, não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres.

dança e mexe. Põe os braços para frente e o corpo para frente e para trás. Agita, balança e mexe. Para quem não aprendeu, eu vou mostrar como se faz. Agita os braços em cima, agita os braços em baixo. Se mexe a cintura sem parar. Agita os braços em cima, agita os braços em baixo. E faz o teu corpo rebolar. E vai para baixo, suave descendo. Agora para cima com a cintura a rebolar. E vai para baixo, suave descendo. Quero ver de novo toda a gente a agitar. Agita, balança e mexe. Põe os braços para a frente e o corpo para a frente e para trás. Agita, balança e mexe. Para quem não aprendeu, eu vou mostrar como se faz. Agita, balança e mexe. Põe os braços para a frente e o corpo para a frente e para trás. Agita, balança e mexe. Para quem não aprendeu, eu vou mostrar como se faz. Sincero, digo tudo o que eu quero. Anda lá, faz bom like. Gosto disto, gosto disto, gosto disto. Tenho uma quinta e cavalos, recebo muitos convites. Já sou um socialite. E tudo aquilo que eu faço, as férias em Melgaço, eu vou meter no Facebook. Eu pego todo mundo, mas às vezes confundo os nomes no Facebook. Eu agradeço aqui as fotos em biquíni que botam no Facebook. É como estas cantigas que gostas e partilhas no teu mural do Facebook. Chega a olhar a foto desta cachorra. Adiciona. Ai, faz um like. Faz três. Faz. Eu mando por mensagem que não tenho coragem de meter no teu mural. És linda como o sol. Um comentário mal feito dá em namoro desfeito. É antinotencial. E tudo o que eu vou fazer, ai, para não me esquecer, eu vou escrever no Facebook. Se eu quiser comer sushi ou se fui fazer xixi, eu vou contar no Facebook. E toda a malta gostou, até o teu pai comentou no meu mural do Facebook. Mando beijinhos com X, sabes que tudo o que eu fiz no mural do Facebook. Ei, Facebook fazemos é uma alegria. Principalmente para mim que passo lá o dia. Insira a chapa na ranhura e vive momentos de loucura. Ai, eu sou tão mais sincero, digo tudo o que eu quero. Anda lá, faz-me um like. Gosto disto. Tenho uma quinta e cavalos, recebo muitos convites. Já sou um socialite. Em tudo aquilo que eu faço, as férias em Melgaço, eu vou meter no Facebook. Eu pego todo mundo, mas às vezes confundo os nomes no Facebook. Eu agradeço aqui as fotos em biquíni que botam no Facebook. É como